Eu vi a vida e a morte sentadas na mesma mesa. Eu vi gritos de um povo com a liberdade presa. E se alguém vencesse e não fosse uma surpresa, e aí ninguém morresse sendo a vítima indefesa, por fim seria assim. Meu lindo jardim, quem sabe Adão dizendo não, ao invés de dizer sim, os tiros fossem de fechim, o demônio um querubim, alguém avisasse pra Abel as covardias de Caim. Sei que adivinha, velocidade no pneu que gira, corre que já vem os filhos do pai da mentira. Reflita, por que será que o beco é sem saída? Se encontrou alguém, a bala não está mais perdida. A rima reflete na vida, a vida reflete na rima. Cada beco, cada esquina, cada mano, cada mina. Quem trabalha, quem trafica, quem apoia, quem critica. De quebrada vejo canalha, deixando falha, chuva de bala.